Amém. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. É muito bom estar aqui com os irmãos. Sempre nós estamos lá em Contagem, né? Todos os domingos. Quando estamos em Betim, quando não estamos lá na Amazônia, nós estamos lá em Contagem. E é bom estar aqui com os irmãos também. Estive aqui semana passada no encontro de mulheres, que foi uma bênção. Como o Senhor me renovou grandemente durante aqueles dias. Foi uma maravilha. Também estou muito alegre pela presença do meu irmão, o pastor Eduardo, que está aqui. Fique de pé, Eduardo. Ele está aqui, ele veio me prestigiar, ouviu o testemunho, a convite nosso. Seja bem-vindo. Irmãos, que o Senhor me ajude a transmitir tudo aquilo, né, que está no meu coração, que arde no meu coração, e aquilo que o Espírito de Deus tem. Propósito dele nesta noite, para cada um de nós, para cada um daqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, né? Então, é maravilhoso nós podermos dar esse testemunho. Nós cremos, irmãos, que Deus tem nos enviado ali na Amazônia, porque ele tem um propósito. Deus é um Deus de propósito. Ele tem um propósito para aquelas vidas que estão lá, e ele tem um propósito também para ser feito nas nossas vidas. Porque quando nós damos, nós recebemos. É um princípio de Deus. Dai e ser-vos-á dado. E quando Deus trabalha na vida deles, através das nossas vidas, do Espírito Santo de Deus em nós, Deus trabalha nas nossas vidas. Deus trabalha em nós também. Desde que nós estamos indo lá, desde janeiro do ano passado, que nós não somos mais os mesmos. Porque, irmãos, nós vamos a lugares distantes, a lugares que nós não conhecemos. Eu nunca podia imaginar na minha vida no passado que eu iria para a Amazônia um dia, que eu iria estar lá no meio da mata, que eu iria estar num barco daquele, num rio caudaloso, como é o Rio Solimões, o Rio Manacapuru, e por aqueles afluentes, aqueles igarapés, numa rabeta, numa vadeira. Às vezes tarde da noite, no meio da tempestade, correndo risco de naufrágio. Nós já corremos um risco de naufrágio. Muito sério, foi um milagre de Deus. É um milagre nós estarmos aqui hoje. Eu nunca pensei que Deus ia fazer isso em nossas vidas. Mas Deus, ele tem um propósito para cada um. E nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Mas uma coisa eu digo. Quando eu me converti, em 1975, quando eu nasci de novo, foi na Igreja Batista da Lagoinha. Desde esse tempo, irmãos, tudo que eu queria, tudo que eu desejava, era servir o Senhor. Era estar atuante na obra do Senhor. Logo que eu me converti, eu participava dos grupos evangelísticos nos hospitais, eu ia nos cultos nas casas, eu ia em visitas nas casas dos parentes, dos irmãos, para evangelizar. Eu ingressei no coral da igreja, apesar de que eu não tinha uma voz muito bonita. Eu fiz o curso da PEC para trabalhar com as crianças. Eu queria me envolver. Eu queria dar minha vida. Eu queria trabalhar para o Senhor. Eu não podia me ver simplesmente num culto, como espectador, e entrar e sair de uma igreja e não fazer nada para o Senhor, para esse Deus maravilhoso, esse Jesus que me alcançou, que me salvou, que deu tanto por mim. Eu queria fazer alguma coisa para o Senhor. Eu queria servir o Senhor. Então, irmãos, quando eu ouvia um missionário lá na igreja, ir na igreja e dar testemunho do trabalho dele em outras nações, aí que meu coração ardia. Como eu desejava ser enviada pelo Senhor, estar algum dia num campo missionário. Naquela época eu tinha 21 anos. 22 anos, hoje eu tenho 58, em outubro eu faço 59. O pastor falou que nós somos jovens, né? Talvez aparentemente. Então, irmãos, eu desejava, mas aquele não era o momento. Não eram os dias que Deus tinha para nós fazer isso. E o tempo foi passando, e sobre obra missionária ficou no esquecimento, mas nós sempre servindo o Senhor. E no ano passado, aconteceu uma coisa. Um casal amigo nosso, de missionários, eles foram para Jacarezinho, comunidade ribeirinha de Jacarezinho, em 2011. E nós até estivemos lá na Igreja Batista da Lagoinha, na despedida deles. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas como que esse casal está indo para um lugar tão difícil, tão perigoso, tão... eles estão amigos nossos, né? Nós queremos o melhor para os nossos amigos, e eu fiquei pensando assim, o que, que eles vão encontrar lá? Como é que vai ser a vida deles? Mas mal sabia eu que eu iria também. Porque meses depois que eles estavam lá, muito amigos nossos, nós começamos a nos comunicar como podíamos, porque nas comunidades ribeirinhas não tem celular, não tem internet, a maioria delas. Não tem... tem um telefone público que funciona de vez em quando, a bateria solar. Não tem energia elétrica. Então, quando eles iam na cidade, uma vez por mês, eles comunicavam com a gente. Então, eles nos convidaram para ir lá e ajudá-los de alguma forma. Na verdade, eles estavam precisando de algum trabalho, assim, de pedreiro, de marceneiro, precisando... eles sabem das habilidades do meu marido? Então, eles falaram, vem, vem nos ajudar, nós temos... aqui nós não temos esse tipo de mão de obra. E nós precisamos. E nós oramos a Deus, e Deus colocou no nosso coração para irmos. E, irmãos, isso foi em janeiro de 2012. Nós fomos para ficar 15 dias. Nós fomos conhecer a terra. Mas, irmãos, quando nós chegamos naquele lugar, no primeiro momento que nós pisamos ali, o nosso coração se encheu de amor. De amor por aquelas pessoas. De amor por aquela obra. De amor por aquele lugar. Pelo que Deus estava fazendo ali. E nós sentimos que era a vontade de Deus que nós voltássemos. E aí, nós fomos em janeiro, ficamos 15 dias, voltamos no final de janeiro. Quando foi em março, nós voltamos para ficar 40 dias. Mas em janeiro, quando nós chegamos, e Deus colocou aqui no nosso coração, foi tudo muito rápido. Os dias passam rápido. E nós fomos e nós ajudamos a pintar as casas. A maioria das casas são, as casas são de madeira e a maioria delas não eram pintadas. Então, alguém, o pai dessa missionária, ofertou as tintas, o pastor falou sobre dar. Ele deu as tintas para pintar as casas. E nós participamos dessa pintura das casas. Mas nós pensamos, se Deus está nos enviando para voltar neste lugar... nós não temos onde ficar. Lá tem uma casa pastoral, tem uma casa que recebe os práticos, os seminaristas práticos do CTMDT, mas não tinha um lugar para nós. Então, Deus providencia tudo, irmãos, quando Ele envia. Tinha uma casinha à venda, tinha uma casinha de madeira que nunca foi pintada, que estava desabitada há muito tempo, que estava cheia de morcego, e de aranha e outros bichos, uma pequenina sala, uma pequenina cozinha, um pequenino quarto, e não tinha banheiro. Mas estava à venda. Então, nós compramos aquela casa. R$1.000. Deus tem seus caminhos, né? Agora vou passar para o Milton. Amém? Depois eu vou continuar. Eu quero dar só uma palavrinha, irmãos, porque ela... tem mais detalhes, né? Quando o pastor estava falando sobre o dar e ter as coisas e possuir as coisas, minha oração tem sido: Senhor, me ensina a ter, possuir sem ser possuído. Porque, irmãos, é uma luta nossa, no nosso dia a dia, para nós largar as nossas coisas, largar os nossos bens, largar os nossos trabalhos para fazer algo para o Senhor. Largar a nossa vida. Quando a irmã estava cantando sobre o vaso de alabastro, eu fiquei pensando, Senhor, qual é a coisa, qual que é o vaso de alabastro na minha vida? Qual que é algo precioso? O que, que eu tenho para mim de precioso, que eu seguro, que eu não posso quebrar diante do Senhor? E como Deus falou, a gente está ali perante o Senhor, aquela obra que o Senhor tem nos enviado ali, a gente crê nisso, E eu vejo o seguinte, que nós, dentro da igreja, nós precisamos... eu, para mim, assim, a igreja seria assim, um lugar onde nós reuniríamos para contar as bênçãos do Senhor, os feitos do Senhor, onde a gente foi buscar e trazer. Eu fico vendo, quando Jesus enviou os 70, eles voltaram? Como que eles voltaram? Alguém lembra? Sabe falar? Eles voltaram alegres, regozijando, falando: Senhor, até os demônios nos submetem. Né? Assim a gente sai, quando a gente sai para um lugar assim, nós, claro, nós estamos expostos ao inimigo. Porque, inclusive eu falei para o irmão: ah, irmão, nós estamos num lugar desse, nós temos que estar na graça de Deus e ouvindo de Deus cada passo, porque cada passo pode ser uma cilada. E a gente pode perder a vida no lugar daquele. Né? Mas o Senhor tem sustentado a gente ali, e eu vejo que quando a gente está ali, a gente vê os milagres de Deus. Eu pude presenciar um milagre de Deus lá. Já estava contando, eu até dei esse testemunho lá em Teixeira, que a gente estava visitando umas comunidades, a gente baixou para vir descendo, a gente ficou 2 dias, que ela vai entrar em detalhes nisso, que a gente ficou no barco, dormindo e descendo o rio. A gente voltou, a gente passou numa comunidade a umas 2 horas e meia da gente, onde a gente ia, onde é a nossa comunidade base. Aí chegamos na casa da missionária, com a cheia do rio, lá dá muito peixe, mas na cheia não dá muito, é pouco. As pessoas pegam basicamente o suficiente para comer. Na seca dá muito peixe. Aí quando eu voltei, eu vi a irmãzinha lá limpando uns 4 peixinhos lá, e falou assim: isso aqui é para janta. Aí nós fomos convidados para estar num culto. Ah, vamos ficar lá e amanhã a gente desce cedo. Né? Aí ficamos. Aí tudo bem, arrumamos, fomos para o culto, aí acabou o culto e depois nós fomos para a janta. Aí a irmã pôs umas panelinhas lá, a missionária base lá, colocou umas panelas lá em cima de um balcão que ela fez lá. E tinha umas panelinhas lá e a minha caçada encheu de gente. Cheio de gente. Aí ela convidando todo mundo para comer, sabe? Meio lá no meu canto, falei: essa comida não vai dar nem pro cheiro. Essa comida não vai dar para todo mundo. Né? Aí eu pus um pouquinho, falei: vou pôr só um pouquinho, porque assim, todo mundo pensar como eu, vou pôr um pouquinho só, aí dá para dividir, né? Aí tá, pus um pouquinho, sentei lá no canto, tô comendo. Né? Aí tô lá, e ela, a irmã falando: irmãos, vem bem, come, vem aqui servir e tal. Uns ficou meio assim, ressabiado também, que tinha pouca, né? Poucas panelinhas lá e muita gente, né? Ficou esperando por último, para ver todo mundo servir, para eles servir. Aí tá, aí estou lá no meu canto, sentado lá, comendo e observando. Aí o irmão falou: não, é tanta comida que a gente põe e o prato da gente fica cheio logo. Eu falei assim: tanta comida assim? É quase que dava para pôr num prato só. Que tinha uma travessinha assim de farofa, um pratinho lá com os 4 peixes, uma panela de arroz e um feijão lá com os jabá que eles colocam no meio. Aí, tá, eu sentei lá e tal, estou comendo, aí todo mundo foi posto comida. Que eu consegui contar, eu contei 15 que comeu, sabe? Que eu consegui, que eu lembrei, assim, pessoalmente, de quem eu conhecia. Aí eu voltei lá nas panelas, cheguei lá, parece que ninguém tinha mexido nas comidas. Eu falei: Deus, glória a Deus, viu? Isso é bênção demais, sabe? Olhei aquilo ali e falei: Deus, o Senhor realmente provê para aqueles que confiam no Senhor. Então, nós estamos ali confiando, nós estamos ali em cima da palavra do Senhor, a cobertura do pastor que tem nos apoiado está ali. Como ele falou, a gente tem de recurso próprio, né? Deus tem nos abençoado e a gente tem dividido aquilo que o Senhor tem dado para nós, dividido com outros. Né? E então, nós estamos ali. E eu exorto a vocês. Eu acho que eu poderia falar assim: é um privilégio para mim. Não, mas é de todos nós. Porque o Senhor chamou todos, né, para fazer a obra dele. Né? A gente, quando você vai para a palavra, você vai ver lá que o único trabalho que o Senhor deixou para nós fazer é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não deixou o trabalho para nós fazer. Quer dizer, as outras coisas, né, vão vir, né? Quando você começa a fazer a obra do Senhor, a provisão vem, os bens vêm. Em suma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Né? Essa é a palavra do Senhor. E aí o demais, ela vai contar aqui, que ela tem mais detalhista. Amém. Eu sei que o que nos move aí ali é o amor de Deus. É só isso. O amor nos nossos corações. Nós, sem Ele, nós não somos nada e nós não temos nada para dar, né, irmãos? Se não for Jesus em nós, se não for o Espírito Santo de Deus em nós. Então, eu gostaria de saber, aqui nesse auditório, quantos de vocês que já ouviram falar dos ribeirinhos? Desse lado de cá. Muito bom. E aqui, do lado de cá, quantos já ouviram falar dos ribeirinhos? Isto. Eu fui numa determinada igreja, dar o testemunho, lá em Teixeiras, perto de Viçosa, a convite também de uma amiga minha, que é pastora lá, e a maioria não sabia, nunca tinha ouvido falar dos ribeirinhos. Né? Os ribeirinhos, eles são descendentes dos imigrantes nordestinos, que foram para lá no primeiro ciclo da borracha, né? Foram para trabalhar nos seringais. A maioria eram nordestinos, principalmente do Ceará, que estavam fugindo da seca no Ceará. E eles foram atrás de melhores condições de vida, de ganhar algum dinheiro, de melhorar suas condições de vida. Mas foi um engano, né? Porque eles não conheciam a selva, eles ficaram à mercê dos seringalistas, eles ficaram como escravos. Tudo o que eles ganhavam era para pagar o que eles gastavam, alimentação, o aluguel, que era mais caro para eles do que o aluguel na cidade. Eles sempre ficavam devedores. E quando acabou aquele apogeu do primeiro ciclo da borracha, então o que, que aconteceu? Muitos não puderam voltar para sua terra de origem. E muitos, então, se miscigenaram com os índios. Outros morreram, muitos morreram também por causa da malária, da febre amarela, dos animais selvagens. Então, foi uma vida, assim, um fim muito triste para muitos, né? E muitos ficaram morando ali, criaram raízes e continuaram na selva. Depois veio o segundo ciclo da borracha, que foi na Segunda Guerra Mundial, quando faltou a borracha, né, para alguns países por causa da guerra. Então, os Estados Unidos fez um acordo com o Brasil. E, na época, o governador Getúlio Vargas convocou muitos civis, principalmente nordestinos, por causa da seca. Ele convocou cerca de 60 mil civis para participar dessa extração da borracha, para a exportação da borracha, né, para os Estados Unidos, para a guerra, que era necessário. Então, desses 60 mil que foram, quase a metade, praticamente a metade, morreram na selva amazônica, por causa dos mesmos problemas. E aqueles, poucos conseguiram voltar. Diz que cerca de uns 6 mil apenas voltaram para suas terras. É uma história muito triste. É uma história assim, com muitos detalhes, que você pode ver. Vocês já ouviram falar dos soldados da borracha? Alguém já ouviu falar dos soldados da borracha? Foram estes homens. Eles foram chamados soldados da borracha porque eles tinham duas opções. Ou eles iam para a guerra para lutar contra a Itália e a Alemanha, ou eles iam para a Amazônia. Então, esses 60 mil escolheram ir para a Amazônia. E 20 mil foram para a guerra. Os soldados que morreram na guerra foram 454. E os soldados da borracha que morreram na Amazônia foram 30 mil. Eles foram chamados soldados da borracha porque falaram que eles iam lutar, que ali era, eles estavam participando da guerra, que eles iam extrair o látex, que ia ser exportada a borracha, que era importante para a guerra, que só haveria vitória se houvesse borracha. Entende? Então, foi uma história muito triste. Então, seus descendentes ficaram lá. Na Amazônia, foi o povoamento da Amazônia. Hoje, irmãos, dizem que são cerca de 35 mil comunidades. Mas eu vi que uma pesquisa do IBGE fala que tem 90 mil. Mas dessas 35 mil, um missionário falou, 17 mil ainda não foram evangelizadas. Para vocês terem uma ideia. Então, esse povo, eles formaram comunidades. Mas quando a gente fala comunidade, porque são as casas. Eles moram às margens do rio, ou seus afluentes, ou nos igarapés. Por isso que eles são chamados de ribeirinhos. E essas comunidades, às vezes, são formadas por 3 casas, às vezes 5 casas, às vezes 12, às vezes 20, varia. Essa comunidade que nós estamos é a comunidade de Jacarezinho. Lá são 10 casas. 10 famílias. Mas é uma comunidade base, é uma comunidade quase toda cristã. Poucos não são convertidos nessa comunidade, graças a Deus, ainda. E a gente pode ver a diferença. É uma das comunidades mais bonitas que tem lá. Tudo arrumadinho, limpinho, as casas pintadas. Por quê? Porque Jesus chegou. Jesus está lá. E como que nós chegamos lá nessa comunidade? Como o pastor falou, a gente vai com recurso próprio, a gente pega um avião em Confins, pra, com destino a Manaus, com escala em Brasília, que a passagem do voo direto é bem mais cara. Então, a gente faz uma escala em Brasília. Quando a gente chega em Manaus, mais ou menos meio-dia, uma hora da tarde, a gente pega um táxi e vai para o aeroporto, vai para a rodoviária de Manaus. Pegamos um ônibus para Manacapuru. Manacapuru é a cidade porto, onde nós vamos pegar o barco. E a gente geralmente viaja na quarta-feira. Por que na quarta? O barco é na sexta-feira. Mas quando a gente chega na quarta-feira em Manacapuru, já está assim por volta de 3 da tarde, porque são 2 horas de ônibus. Já é por volta de 3 da tarde, 4 da tarde. Então, não dá para a gente fazer mais nada, praticamente, né? E a gente chega cansado. Então, a gente tem a quinta-feira para fazer as compras de supermercado, comprar todas as coisas que nós precisamos para 40 dias. Então, a gente faz supermercado, compra carne e faz o sacolão, compra, tem que levar medicamentos, tem que levar muitos medicamentos, e a gente tem que levar muito suprimento, porque quando a gente chega lá, eles precisam, e eles batem na nossa porta, eles sabem onde tem. Então, eles chegam, você tem um pacote de açúcar para me emprestar? Você tem um pacote de arroz? Você tem uma lata de óleo? Você tem um remédio? Você tem um fósforo? Entende? Então, a gente tem que levar para mais. Então, a gente faz uma compra grande para 40 dias, e nós temos que comprar diesel e gasolina, porque lá não tem energia elétrica, e a gente tem um gerador a gasolina que a gente usa assim, de vez em quando para algumas coisas bem necessárias, né? Porque o preço da gasolina lá é bem mais do que aqui. E o diesel também, porque nós usamos para fazer alguma coisa também com diesel, para trazer energia elétrica, ajudar. Porque nas comunidades não tem luz, né? Não tem energia. Então, eu vou falar algumas coisas que não tem lá. Como que é a cultura dos ribeirinhos? É bem semelhante à dos índios. Como eu falei, eles se miscigenaram com os índios, né? Eles dormem em redes. Sua atividade principal é a pesca, porque a alimentação principal deles é peixe e farinha. Se tiver o peixe e a farinha, eles estão alimentados. Então, eles também alimentam-se de caça. Quando não, na época da cheia, igual o Mito falou, que a pesca é pouca, então, eles caçam paca, anta, queixada, que é o porco do mato, veado, macaco, comem tracajá, que é uma espécie de tartaruga, e comem os ovos de tracajá, que é os ovos de tartaruga. A única coisa que eu não comi dessa lista ainda foi macaco. Porque, irmãos, quando nós somos missionários, nós comemos com eles, né? Nós comemos com eles, nós participamos da vida deles. Então, a gente tem que comer, nem que seja um pouquinho, né? Experimentar. E eles ficam felizes com aquilo. É, eles tomam banho no rio, lavam todo o utensílio de cozinha no rio e também lavam as roupas no rio. Eles não têm água encanada, né? E eles moram em casa de madeira, casas rústicas, sem nenhuma pintura. A maioria, né? Agora que está chegando, eles olham para outra comunidade e falam, ah, ficou bonito. Aí eles começam a pintar as casas. Glória a Deus. O clima é quente e úmido. No verão, nós experimentamos temperaturas de cerca de 50 graus. 50 graus do lado de fora e 36 a 37 graus dentro de casa. Como eu falei, a nossa casa é muito simples. O Milton deu uma reforma nela, assim, removeu uma parede, fez uma sala maior com uma cozinha conjugada e um quarto e fez o banheiro, que as casas lá não têm banheiro. As casas não têm banheiro. Então, ele chega na nossa casa e olha o banheiro e fala, só ligou o banheiro da cidade. Então, demos uma pintura na casa. Ficou muito bom. Milton fez um armarinho lá, macineiro, né? Glória a Deus. Eles também comem as frutas típicas da região, né? Açaí, cupuaçu, ingá, pupunha, tucumã, buriti, graviola, castanha, muita castanha do Pará. Tem muita castanheira lá, né, na Amazônia. É, eles não têm energia elétrica, como eu falei, nem água potável, nem sinal para celular, apenas um telefone público movido por bateria solar. Agora, na comunidade de Jacarezinho, chegou a internet. Por quê? Com o novo prefeito, ele implantou lá o ensino tecnológico, que é o ensino médio, que só tinha até a oitava série. Então, agora tem uma internet dos professores, dos alunos, mas que a gente, nos fins de semana, nos horários livres, a gente pode usar. Então, está melhorando. Glória a Deus. Deus está abençoando aquele lugar. Muitas crianças e adolescentes vão à escola, eles vêm de outra comunidade para a comunidade de Jacarezinho, eles vêm de barco. E o transporte deles, o meio de transporte, então, é o barco, a canoa, a rabeta. A rabeta é a canoa com o motor. Ou a voadeira. A voadeira é uma embarcação com estrutura e casco de metal, geralmente de alumínio e movida a motor. Por exemplo, se o barco gasta 9 horas de viagem, na voadeira gasta umas 3 horas e meia. Umas 3 horas e meia. Nós já viajamos de voadeira, viu? Parece que você está voando. Sobre aquelas águas. Jesus tem misericórdia. Era noite, estava relampeando, estava muito escuro, as ondas estavam revoltas, mas nós chegamos sãos e salvos. Glória a Deus. Geralmente, eles não contam com assistência médica ou dentária, a não ser por parte dos missionários, né? O Asa de Socorro e outros missionários que estão lá. Eles sofrem, então, com a falta de meios de transporte adequados, comunicação, sofrem com as cheias e a seca, irmãos. Porque nas cheias, a água entra dentro de casa, às vezes. Conforme a casa, se for muito perto, as águas sobem assim, chega a subir 30 metros, né? 30 metros. Na nossa casa, ano passado, chegou assim na varanda. E na seca, quando seca o rio, vira aquele mar de lama. E então eles sofrem, porque os barcos ficam bem distante e eles trazem toda essa compra de supermercado e botijão de gás e aqueles galões de diesel, de gasolina e qualquer outra coisa, móveis e tudo nas costas. Lama até no peito, às vezes, né? Começa a lama pelo tornozelo, depois vai aumentando, aquela lama argilosa que gruda, né? Então, é uma vida sofrível, é uma vida sacrificada. E por que eles estão lá? A maioria deles são analfabetos. Eles criaram raízes ali. Seus antepassados moraram ali. Eles foram criados lá. Eles não têm como ir para a cidade. Onde eles vão morar? De que eles vão viver? Como eles vão criar seus filhos? Não é verdade? Eles não têm saída. Jesus é a esperança, né? Jesus é a saída para eles. Então, eles têm um profundo conhecimento da selva. Eles andam na mata assim, descalços. E lá tem muitos insetos, né? Com esse calor todo, calor úmido, que a gente pinga assim, de suor, a gente está comendo e abanando, né? Nas refeições. Porque o calor é muito. Tem muitos insetos, pernilongo, mutuca, mucuim e caba, que é uma espécie de marimbondo. Mas, irmãos, aí você pensa, nó, que horror, não gostaria nunca de estar num lugar desse. Deus dá graça. Deus dá graça. Quando Deus envia, irmãos, Ele dá habilidade. Aquelas coisas não importam. Eu tenho medo de cobra? Demais. Tem surucucu, tem sucuri, tem jiboia. Tem jacaré, tem onça. Mas Deus é aquele que nos guarda, que nos protege. Amém? A mão do Senhor está sobre nós. Ele diz, pisarás em serpentes, pegarás em serpentes, pisarás em escorpiões e nada lhes fará dano. Amém? O maior desafio para mim dessa vez foi sair às 3:30 da manhã para uma viagem, no escuro, com uma lanterninha, iluminando o caminho, para pegar a canoa na margem do rio, onde tem jacaré, que durante a noite, quando anoitece, a gente põe a lanterna e vê os olhão dele lá, e entrar naquela canoinha de madeira que vocês vão ver nas fotos, para pegar o barco do outro lado. Não era muito distante, mas para mim foi um desafio. Eu tive que clamar a Jesus muitas vezes. Irmãos, o trabalho missionário não é um trabalho assim que você vai, você planta e você vê o fruto. É um trabalho de paciência. A palavra de Deus diz que uns planta, outros rega, outros colhe, mas Deus é que dá o crescimento. Se a gente for pensar no natural, eu muitas vezes me questiono, Deus, por que, que o Senhor nos enviou? Lá tem uma base missionária. Atualmente tem uma missionária lá. Tem a Jussiane, que é uma pedagoga, que era funcionária pública efetiva e pediu exoneração para continuar o trabalho lá com as crianças, dando aula para as crianças. E isso é resposta de oração das irmãs lá, dos pais, principalmente das mães. Ganhando a metade. Ela mesma está se mantendo com o seu trabalho de professora. Uma jovem. Era funcionária pública. Lá da cidade, uma cidadezinha da Bahia, né? Uma cidade do interior da Bahia. Ela foi para fazer o prático, porque ela fez o CTMDT. O CTMDT é o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Então, ela fez o prático lá, amou aquele povo, seu coração ardeu e ela voltou. Está lá esse ano, novamente, dando aulas para as crianças. Que maravilha, que bênção, uma cristã, uma moça cheia do Espírito, dando aula para aquelas crianças. E Deus a abençoou que ela agora conseguiu também a vaga do tecnológico, ela está dando aula para o ensino médio. Né? Então, é assim que Deus faz. Tem também, a 3 horas de viagem da nossa comunidade Jacarezinha até Bararuá, uma outra comunidade, onde mora a coordenadora desse trabalho evangelístico lá, desse trabalho missionário. É a missionária Gislaine. Ela é de Rondônia. Os pais são pastores. E ela é dentista. Ela é dentista. Logo que ela se formou, ela foi fazer o CTMDT. Aí ela fez o prático com os ribeirinhos e lá ela ficou, tem 2 anos. E é uma bênção, irmãos. Ela cuida dos dentes. Você vai ver, tem uma das fotos aqui, tem ela. Ela cuida dos dentinhos das crianças, dos dentes dos adultos. Várias pessoas vêm de Canoa, de outras comunidades, com dor de dente, problema dentário, para ela olhar. Então, é uma bênção, né? Pessoas que estão se dispondo, que estão dando as suas vidas pela causa do Senhor. Então, irmãos, nós temos ido lá já há algum tempo. Nós fomos em março do ano passado, depois nós voltamos em junho, e depois nós voltamos em setembro. O ano passado nós fomos 4 vezes. Por que, que nós ficamos 40 dias? Porque é o tempo máximo que eu posso ficar. Eu gostaria de ficar lá por tempo indeterminado. Meu coração anseia por isso. Mas a minha mãe, ela é idosa e ela precisa de mim ainda. É uma pessoa, ela vai fazer 80 anos. Ela está saudável, já teve um AVC. Mas eu preciso de estar ao lado dela. Eu que levo ela em médico, que compro os remédios dela. Tem minha outra irmã, mas fica muito sobrecarga para ela. Então, o máximo que eu posso ficar, e ela também fica deprimida. Eu tenho que orar muito por ela, irmãos, para ela me liberar, porque ela fica muito deprimida quando eu viajo. Mas eu creio que Deus está me enviando e Deus vai fazer uma obra no coração dela. Né, Eduardo? Glória a Deus. Então, nós só podemos ficar lá 40 dias. Agora, esse ano, nós fomos dia 13 de fevereiro. Foi a nossa última viagem, nós ficamos até final de março. E essa viagem foi uma coisa tremenda. Cada viagem Deus faz uma coisa diferente. Porque sempre que a gente vai para Jacarezinho, o que, é que nós fazemos lá? Nós fazemos visita, nós discipulamos, nós evangelizamos. Nós evangelizamos desde o barco. Eu amo estar naquele recreio. O recreio é o barco que nos transporta 9 horas. Não é um barco confortável, a gente viaja espremido entre muitas redes, cada um chega e arma sua rede, se achar lugar, né? Porque a viagem é feita nas redes. O povo não tem muito lugar para sentar. E eles são acostumados com redes, eles amam redes. Então, e tem muitas sacolas e muitos equipamentos, até tijolo, cimento, sacos de açaí, caixas de banana. E, e muita criança. E se o barco cabe 30, eles põem 50. Então é nesse. E com aquele calor de quase 50 graus. Mas eu amo. Eu amo estar naquele barco. Eu amo ver aquelas, aquelas carinhas daquelas crianças, aquelas pessoas com o rosto tão sofrido. Mas eu amo falar de Jesus para eles. Desde lá a gente já vem evangelizando até chegar na comunidade. E lá na comunidade nós fazendo visita, eu tenho uma reunião com as senhoras, tipo uma célula com as senhoras da comunidade, que tem sido uma bênção, eu tenho visto a mudança na vida delas. Deus tem feito algo tremendo. Como eu falei, eu ficava me indagando, Deus, mas por quê? Se já tem pessoas lá, já tem missionários, e Deus envia um casal mais velhos, e Deus, eu sei por quê. Indo contra tudo, irmãos, lá tem uma base missionária diante do trono, né? Nós não éramos diante do trono, nós não tínhamos CTMDT, nós tínhamos amor e o Espírito de Deus em nós. Amém? E nós tínhamos o chamado de Deus. E todas as vezes que nós vamos, nós comunicamos com o nosso pastor, nós estamos debaixo da submissão dele, da autoridade dele. Ele nos abençoa, ele ora por nós, ele pede oração por nós. Nessa última viagem eu fiquei tão maravilhada, que eu estava dentro do avião, uma mensagem. Eu tinha passado um e-mail para ele, que ele estava de férias, né? Em viagem de férias, e eu não tinha estado com ele, mas nós recebemos oração em Contagem. Então eu passei um e-mail para ele, e durante a viagem, no avião, um sinal de uma mensagem. A hora que eu ia abrir, eles falaram, desliga todos os celulares. E eu curiosa, que mensagem é essa? Quando eu cheguei, que abri, era do pastor. Estive orando por vocês de madrugada, e Deus vai abençoá-los nessa viagem, vai fazer a obra dele. Vai... Que bênção, né? Eu fiquei muito alegre, muito grata. E depois, quando nós estávamos lá em Jacarezinho, o telefone público tocou um dia lá, eu estava numa outra casa, uma casa flutuante, que é uma casa dentro d'água. Essa casa muda de lugares conforme a cheia. Aí foram correndo me chamar, telefone para você. Eu, quem será? Fui correndo para atender, né? Cheguei lá, pastor Sóstenes. Glória a Deus. Ô, irmãos, nós precisamos de apoio. Quando nós estamos no campo, nós precisamos de pessoas que nos apoiem. Isso serviu de muito testemunho, viu, pastor, para eles lá, para os missionários, para as pessoas da comunidade, que o pastor ligou para nós, que ele se importou. Ele queria saber como nós estávamos. Foi uma grande bênção. Nesta última viagem, nós fizemos uma viagem missionária de 2 dias, como o Milton falou, no barquinho, essa viagem que ele citou. E nós visitamos 3 comunidades. A comunidade. Aí nós visitamos a comunidade de Manguari, comunidade Cachoeiro e a comunidade Samaúma. E foi uma bênção, irmãos. Como aquelas pessoas lá nos receberam. Muitos eram crentes e eles nos receberam chorando e falando, Deus enviou vocês aqui, porque nós estávamos orando. Eram ovelhas sem pastor. Os pastores foram embora e eles ficaram lá sem ninguém. E eles falaram, nós queríamos que Deus enviasse alguém para nos ensinar a palavra de Deus. E muitos estão clamando, muitas comunidades que estão clamando para Deus enviar missionários. Tem comunidades lá com casas sendo construídas para receber missionários. De tanto que eles estão desejando, abrindo seus corações para receber a palavra de Deus. Amém? Então, Deus é maravilhoso, irmãos. Se nós dispomos o nosso coração, Deus envia.